5437, Orizada, linha decolada 10, 160 com 8. Ali decola na 0, 5437. 5973, chame centro Recife em 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Recife 12545, alterna 2085, Rio 5973. Azul 9136, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado 9136. 10, ponto de espera, torre 118.62 e ajuste 10 no 4, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 26739. Salvador, Guardião 07. Guardião 07, o controle de Salvador. O 07 decolou de Ondina, está batendo 500 pés, destino Iambupe, magnética 030, com China 40 minutos de voo, com 612 a bordo. Do Sideral, Serra Delta Lima. Sideral, Sierra Delta Lima, prossiga. Bom dia, o Serra Delta Lima solicita autorização para reboque do pátio 3, posição 3, até o pátio 4. Em acordo com a infraero, vamos iniciar aqui o reboque no pátio 3, até a entrada do pátio 1, onde a infraero vai sumir para o batedor até o pátio 4. Afirmativo, autorizado início do reboque, chame para ingresso no pátio principal. Ok, obrigado. Positivo, 2000, lenda, obrigado. Guardião 07 apenas confirmando, não ingresso, área proibida de Camaçari, Guardião 07. Ciente, 07. Quer convite para o táxi? Autorizado, reporte para ingresso no sede Covid. Reporte para ingresso no sede Covid. Com o Vitor, ponto espera 17. Porte alinhado e pronta com o Vitor. Porte alinhado pronto, Vitor. Torre Salvador em 118, decimal 6. Torre Salvador, bom dia. 9136 da Azul, a duas do externo. Reporte para o externo, com a Azul 9136. Externo, reporte 9136. 3, autorizado final, ILS X-Ray pistão 0, reporte estabilizado no localizador. Positivo, está autorizado, vamos reportar. 6225, desça via para 2000 pés, QNH 1014. 2000, via 1014, 6225. Azul 9136, pouso autorizado, fechando 0, 160 graus com 10 nós, informa o tráfego, helicóptero tipo Aeroporto Colibri, decolando agora, ingressando no setor sul, não interfere. Gente, autorizado pouso, 9136. 2, chama controle em 119, decimal 8. 198. Eita, vó. Bom dia, Xenia 6312, adicione identificação, desça via chegada Mari para nível 050, QNH 1015. Via Mari até o 050, controle, Papa Romeu, Mike, é com o Vitor? Papa Romeu, Mike, é com o Vitor, prossiga visual Manati, se tiver condições, direto Manati, Mike, é com o Vitor. Direto Manati, Mike, é com o Vitor, repórter 20 mil. Mantenha a 10. Gente, fala passagem do azul ali e mantenha a 10. 2, mas você desviou a direita para a 100, aí por 20 milhas está a formação também. Visado, Xenia 6312, após desvios, foi para o Itap. Após desvios, Itap, Xenia 6312. Receptor localizador, condições visuais, passarelo 2223. Passarelo 2223, chame Torres, Salvador em 198, decimal 6. 86, daqui a pouco. Até. Papa Romeu, Mike Tango Juliette, chame Centro Recife em 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85. 125, 45, 2085, Mike Tango Juliette, boa. Boa. 225 autorizado, final ILS X-Ray Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, X-Ray, tomará estabilizado no localizador, 6225. 258, libera a pista, de imediato, chame 121, esse bom nome, o sol livrar, bem-vindo. 219, bom dia. É, o Serra Delta Lima, aqui na entrada do pátio 1, pelo pátio 3, só aguardando o batedor da Infraero. Aí, se fosse possível, vocês entrarem em contato com ele. Confirme, confirme. Você não vai prosseguir pro pátio 4? Positivo. Em contato com o fiscal aqui no pátio 3, ele fez essa solicitação pra gente aqui, que na entrada aqui no pátio 1, o fiscal aqui do pátio 1 é seguir a gente até o pátio 4. Mas caso vocês autorizarem aí, a gente prossegue o reporte da aeronave. Ok, então está autorizado. Autorizado o senhor prosseguir via Pátio 1, Lima, Mike e na Quebec, irá me chamar, ok? Irá me chamar para o... Confirmando, federal, mantenha a posição. Vou dar prioridade à passagem do Embraer da Azul, que acabou de pousar e já está na Alfa. E após o mesmo, o senhor irá prosseguir via Pátio 1, Lima, Mike e Quebec. Positivo, não aguardo. Obrigado. Paulo Salvador, bom dia. 9136, tá na Alfa agora. Gente, 9136, um bom dia. Taxi via Alfa, Juliette para o 09. Alfa, Juliette, box 9, 9136. Juliette. No 79, decolado agora os 519, controle 119, decimal 8, transfere, borro. 79198, daqui a pouco, um abraço. Centro Recife em 126, corrigindo 33, decimal 25, alterno 125, decimal 1. 13325, qual é a secundária? 125, decimal 1. 125, 1, obrigado. Bom dia, TAM 3179, contato radar, suba para nível 340, autorizado por Odileda. 3179, contato radar 340 na Pro de Leda, obrigado. Controle Salvador, bom dia, TAM 3663, informação Índia. Bom dia, TAM 3663, acione a identificação desse avião chegada Bonf para o nível 060, que é legal no 015. Via chegada Bonf 060, 3663, indicou. Então 07, controle. Guardião 07, informo a aeronave, o Guardião 05, sobre o voo da 30 milhas afastado de Salvador, o mesmo está com frequência livre para coordenação autorizada, frequência livre, o Guardião 07. P223, sala agora 02, direita 121, décimo 9, solo, bem-vindo. 319, obrigado, bom dia. 5. Pode estar, seria P2000, V15, 63, 92. P3663, dessa via para 4000 pés, que é legal no 0, no 5. Via para 4000, 3663, V15. Temos mais uma aeronave que pousou já livrando e após o passaredo iremos autorizar, ok? Positivo, no aguardo, obrigado, Serra da Tolima. Salvador, bom dia, passaredo 2123. Bom dia, passaredo, agilizando Alfa Juliette para remoto 1-4. Alfa Juliette, remoto 1-4, agilizando 2-2-4. 2-3. Utilizado, cabeceira 1-1, X-Ray, 6224. Chanel 6225, complete aproximação ILS, pistão no zero, chame torre 1-8, decimal 6. 18-6, bom dia, o Chanel 6225. Bom dia. Chanel 6312, autorizado, final ILS X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no localizador de X-Ray, Chanel 6312. 35, bom dia, ainda não avistado, atualizar o campo, agora sim avistado. Tem pouso autorizado na 10, 180 com 8. Ok, pouso autorizado, informa na baixada de trabalho. Lima Bravo Alfa, aguarde copy, o S Polaris confirmando pátio 4. Afirmo. Ok, aguardando. O Sierra Delta Lima observa passaredo e após prossegue reboque via pátio 1. Lima Mike Quebec me chame para o cruzamento. Positivo, Sierra Delta Lima ciente e chama o solo na Quebec. Obrigado. Lima Bravo Alfa autorizado, Salvador S Polaris a 1.000 pés, decolagem da 1.7 com curva direita, onde vai prosseguir direto, radial 200. Frequência do controle 1.98, transponder 0133, coteje. Autorizado 1.000 pés da 17 direita, DCT radial 200, controle 1.98, 0133 ao transponder Lima Bravo. Correto, POB? Está com uma dúzia. Copiado, Lima Bravo Alfa, acionamento, táxi, Sama Torre, 1-8-6. Bravo, Alfa, Gravo. Flight level 050, altimeter 71015. Flight level 050, phone off arrival and 1015 on the altimeter. Convito autorizado frequência livre, não há tráfego conhecido no setor. Solo agora 07, controle 19, 121.9, solo, controle solo, transfira, bem-vindo. 1219 solo, obrigado. Salvador, bom dia, o Xaner 6225, Livrona, Eco. Bom dia, o Xaner, prossegue táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, 6225. Zona 79, chama centro Recife 133.25, alterna 125.1. Zona 79, Recife 3325.251. Bom trabalho, até o retorno. Até. Da Juliette, o 6225. Na 6225, táxi em frente, entra Índia para o 01. Táxi em frente via Índia para o 01, 6225. Realizador 6312, visual Alfa B. China 63. 1-2, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 2-6, boa. Boa. Né, 63, 1-2. Poxa, né, 6312. Tem condições de agilizar e decolar imediato? 170 grau, 08 nós. Se tiver, está autorizado. Caso contrário, mantém a ponta de espera. 6312 está no localizador. Desculpa, 6312, chame e avistando. Avistou. Bruno 5. 2000 pés, está 3663. Cheque o trem, autorizado. Pouso, pista úmida, molhada para úmida, 170 graus, 08 nós, Oceané 6312. Vira pouso, Oceané 6312. Chegada Mari para o nível 050, o QNH 1015. 1015 do 0050, Ipanosia 4298. 982 descendo via to 2000 feet. Altimeter 71015. Alright, via bottom to 2000 feet, 1015, American 92. Tá 3663. Chame Torres, Salvador em 118 decimal 6. 1186, 3663. Controle Salvador, bom dia. O trip 5217. 10 milhas para através de Conte. Bom dia, trip 5217. Está em contato radar. 80 milhas Nordeste Salvador, autorizado por Odibon, fique QNH no 015, reporte no ponto ideal de descida. 6312, no solo 013, liga direita, solo 121, decimal 9. Livro 219, o 217. Sempre grato. Retorno 3663, bom dia. 3663, já tem a pista vista? Afirmativo, embaixo travado. Autorizado, pouso 160 graus 09, retorno 3663. 3663. Alfa Desolete, 6312. Copiado, ingresse via Índia para o 03. Índia 03, gente. 298, reduza para 2209. Reduzindo 2209, copiou 298. Salvador, Serra da Tolima. Tá, 3663, no solo 16, libere a direita, solo 121, décimo 9. Verana direita, 219, 3663. Pode 4. Autorizado, autorizado. Reporte pista livre. Ok, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3663. São 3663, bom dia, táxi Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 3663. Com a 298, vetoração para sequenciamento, manter presente pro limite localizador, desça para 3 mil pés, QNH 105. 105, mantendo presente pro, sobre vetoração, descendo para 3 mil pés, 4298. Passarela 2233, bom dia para a Vitória da Conquista, aguarde cópia. Azul 4298, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, azul 4298. Aguarde para o ingresso, tem um tráfego na pista sendo rebocado. É, informe se tem condições de decolar sem interferir com o tráfego que está sendo rebocado e com a proa sul inicialmente. Azul 4298, curva direita pro 070 para interceptar sinal ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Direito 070, ILS X-Ray reportará 4.